Ficheiro 18. Vi Jamie abandonar o salão pela porta na parede oposta. Tendo agora mais interesse nele do que nos procedimentos, despedi-me da senhora Fitzgibbons com uma rápida palavra e abri caminho pelo salão para segui-lo. Encontrei-o num pequeno pátio interno, encostado a uma fonte e a tocar ao de leve na boca com a ponta da camisa. Tome, use isto, sugeri, oferecendo-lhe um lenço do meu bolso. Aceitou-o com um ruído que entendi como sendo um agradecimento. Um sol pálido e fraco já subira no céu e examinei o jovem cuidadosamente à sua luz. Um lábio cortado e um olho extremamente inchado pareciam ser os principais danos, embora houvesse marcas no maxilar e no pescoço que logo se transformariam em nódoas negras. A sua boca também está cortada por dentro? Inclinou-se. E baixei-lhe o maxilar inferior, virando delicadamente o lábio para baixo para examinar o interior da boca. Havia um corte profundo na mucosa brilhante da bochecha e duas perfurações pequenas na membrana rosada da parte interna do lábio. O sangue, misturado com a saliva, acumulou-se e escorreu. Água, disse ele com dificuldade, tentando limpar o fio de sangue que escorria pelo queixo. Certo. Felizmente havia um balde e um copo de chifre na borda da fonte. Ele lavou a boca e cuspiu várias vezes. Depois deitou água no rosto. Por que fez aquilo? Perguntei com curiosidade. O quê? Disse, endireitando-se e enxugando o rosto à manga da camisa. Tocou ao de leve, no lábio rachado, encolhendo-se ligeiramente. Oferecer-se para ser castigado no lugar daquela rapariga, conhece-a? Senti uma certa timidez em perguntar, mas queria realmente saber o que havia por trás daquele gesto quixotesco. Sei quem ela é, mas nunca lhe dirigi a palavra. Então por que fez aquilo? Encolheu os ombros, um movimento que também o fez contrair-se. Teria sido uma vergonha para ela levar uma tareia em pleno conselho. Era mais fácil para mim. Mais fácil? Repeti, incrédula, olhando para o seu rosto esmurrado. Ele apalpava as costelas doridas com a mão livre, mas ergueu os olhos e esboçou um sorriso enviesado. Sim, ela é muito jovem. Teria sido envergonhada diante de toda a gente que a conhece e levaria muito tempo a superar isso. Estou dorido, mas nada realmente grave. Vou recuperar num ou dois dias. Mas porquê você? Perguntei. Olhou-me como se achasse a pergunta estranha. Por que não eu? Retrucou. Por que não? Tive vontade de dizer. Porque não a conhecia? Ela não significava nada para si? Porque já estava ferido? Porque é preciso uma coragem especial para ficar parado diante de uma multidão e deixar alguém esmurrá-lo no rosto, qualquer que fosse o motivo? Bem, um trapézio perfurado por uma bala de mosquete poderia ser considerado um bom motivo, disse eu secamente. Trapézio, hein? Não sabia isso. Ah, aí estás, rapaz. Vejo que já encontraste quem trate de ti. Talvez não precises de mim. A senhora Fitzgibbons aproximou-se a balançar, espremendo-se um pouco pela passagem estreita que dava para o pátio. Segurava uma bandeja com alguns frascos, uma tigela larga e uma toalha de linho limpa. Não fiz nada, além de ir buscar um pouco de água, declarei. Acho que não está muito ferido, mas não sei o que podemos fazer por ele, além de lavar-lhe a cara. Ora, há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa que pode ser feita, disse ela descontraídamente. Ora, esse olho, rapaz, deixa-me vê-lo. Jamie sentou-se obedientemente na borda da fonte e virou o rosto para ela. Os dedos rechonchudos pressionaram delicadamente o inchaço arrocheado, deixando marcas brancas que desapareceram rapidamente. Ainda está a sangrar sob a pele, então as sanguessugas vão ser úteis. Levantou a tampa da tigela, revelando várias lesmas, escuras e pequenas, de 3 a 5 centímetros, cobertas com um líquido de aspecto asqueroso. Com a mão em concha, retirou duas delas e aplicou uma na pele, logo abaixo do osso da sobrancelha, e a outra abaixo do olho. Sabe, explicou-me, quando uma contusão se estabelece, as sanguessugas não adiantam mais. Mas quando se tem um inchaço como este, que ainda está a formar-se, significa que o sangue está a fluir sob a pele e as sanguessugas podem extraí-lo. Observei-o fascinada e com nojo. Não dói? Perguntei a Jamie. Ele sacudiu a cabeça, fazendo as sanguessugas balançarem-se de forma repugnante. Não. Provoca uma sensação fria. Só isso. A senhora Fitz estava ocupada com os seus frascos e garrafas. Muita gente não sabe usar sanguessugas, informou-me. Às vezes são muito úteis, mas é preciso saber usá-las. Quando aplicadas numa contusão antiga, só retiram o sangue saudável e isso não adianta nada. Além disso, é preciso ter cuidado para não usar muitas de uma vez. Elas enfraquecem uma pessoa que está muito doente ou que já perdeu muito sangue. Ouvi respeitosamente, absorvendo todas as informações, embora esperasse que nunca me pedissem para usar aquilo. Agora, rapaz, bochecha com isto. Vai limpar os cortes e aliviar a dor. Chá de casca de salgueiro, explicou-me, com uma pitada de rizoma de lírio moído. Anuí. Lembrava-me vagamente de ter ouvido, numa antiga aula de botânica, que a casca do salgueiro continha ácido salicílico, o ingrediente ativo de uma aspirina. A casca de salgueiro não aumenta a possibilidade de hemorragia? Perguntei. A senhora Fitz confirmou, balançando a cabeça. Sim, às vezes sim. É por isso que em seguida se dá um punhado de hipericão embebido em vinagre. Estanca o sangue, se tiver sido colhido na lua cheia e bem moído. Jamie lavou obedientemente a boca com a solução adstringente, os olhos lacrimejando com o cheiro penetrante do vinagre aromatizado. As sanguessugas já estavam gordas por essa altura, inchadas e com o tamanho quadruplicado. A pele escura e enrugada agora estava lisa e brilhante. Pareciam pedras redondas e polidas. De repente, uma das sanguessugas desprendeu-se, caindo ao chão e parando junto aos meus pés. A senhora Fitz pegou-a habilmente, abaixando-se com facilidade, apesar do seu volume, e colocou-a de volta na tigela. Segurando delicadamente a outra sanguessuga, logo atrás das mandíbulas, puxou-a devagar, fazendo a cabeça esticar-se. Não se pode puxar com muita força, disse ela. Às vezes rebentam. Estremeci involuntariamente diante da ideia. Mas quando estão quase cheias, em geral, saem facilmente. Se não saírem, deixe-as mais algum tempo e cairão sozinhas. De facto, a sanguessuga saiu com facilidade, deixando uma gota de sangue onde estivera presa. Enxuguei o minúsculo ferimento com a ponta da toalha imersa na solução de vinagre. Para minha surpresa, as sanguessugas funcionaram. O inchaço fora substancialmente reduzido e o olho estava, pelo menos, parcialmente aberto, embora a pálpebra ainda se encontrasse entumecida. A senhora Fitz examinou-o e concluiu que não deveria usar outra sanguessuga. Amanhã vais ter um ar horrível, rapaz, não resta a menor dúvida, disse ela, sacudindo a cabeça. Mas pelo menos poderás ver um pouco desse olho. Do que precisas agora é de pôr um pouco de carne crua em cima dele e um pouco de caldo de carne com cerveja para fortalecer. Anda à cozinha que eu arranjo-te um pouco. Pegou na bandeja e parou por um instante. O que fizeste foi de bom coração, rapaz. Lauger é a minha neta, sabes? Agradeço-te por ela, embora ela te deva agradecer pessoalmente. Se tiver um pouco de educação. Deu umas palmadinhas afetuosas no rosto de Jamie e afastou-se pesadamente. Examinei-o com cuidado. O arcaico tratamento médico fora surpreendentemente eficaz. O olho ainda estava um pouco inchado, mas só um nada arrucheado. E o corte no lábio reduzira-se a uma linha limpa, sem sangue, só um pouco mais escura do que o tecido à volta. Como te sentes? Perguntei. Bem. Devo ter olhado esguelha com um ar de descrença, porque ele sorriu, ainda cuidadoso com a boca. São só nódoas negras. Parece que tenho de lhe agradecer outra vez. Com esta são 3 vezes em 3 dias que trata de mim. Deve achar que sou um pouco desastrado. Toquei numa mancha roxa no queixo dele. Desastrado, não. Um pouco insensato, talvez. Uma movimentação à entrada do pátio chamou a minha atenção. Um lampejo de azul e amarelo. A jovem, chamada Lauger, recuou timidamente ao ver-me. Acho que alguém quer falar consigo a sós, disse eu. Vou deixá-lo. Mas as ligaduras do ombro podem ser tiradas amanhã. Irei à sua procura. Sim, mais uma vez obrigado. Apertou a minha mão levemente em despedida. Ao sair, olhei para a jovem com curiosidade. Era ainda mais bonita de perto, com meigos olhos azuis e uma pele lisa e suave como uma pétala de rosa. Iluminou-se ao olhar para Jamie. Deixei o pátio, imaginando se na realidade o seu gesto cavalheiresco fora tão altruísta como eu imaginara. Na manhã seguinte, acordada ao raiar do dia, pela algazarra dos pássaros no lado de fora e das pessoas no lado de dentro, vesti-me e descobri o meu caminho pelos corredores frios até ao salão. Devolvido à sua identidade normal como refeitório, estavam a ser servidos enormes caldeirões de papas de aveia, com pães de aveia barrados com melaço. O forte aroma dos alimentos a serem preparados era quase palpável. Ainda me sentia tonta e confusa, mas um pequeno almoço quente e reforçado reanimou-me o suficiente para fazer uma pequena exploração. Encontrando a senhora Fitzgibbons mergulhada até aos cotovelos rechonchudos em massa enfarinhada, anunciei que queria encontrar Jamie, a fim de lhe retirar as ligaduras e examinar a cicatrização do ferimento. Ela chamou um dos seus ajudantes com um aceno da mão branca de farinha. Jovem Alec, vai procurar o Jamie, o novo domador de cavalos. Diz-lhe para vir contigo, para fazer o penso no ombro. Vamos estar no jardim de ervas aromáticas. Um sonoro estalo de dedos fez o rapaz sair a correr para localizar o meu paciente. Passando a tarefa de sovar a massa para uma criada, a senhora Fitz lavou as mãos e virou-se para mim. Ainda vai demorar até voltarem. Quer dar uma olhadela ao jardim de ervas? Parece que tem algum conhecimento de plantas e, se quiser, pode lá dar uma mãozinha quando tiver tempo. O jardim de ervas, um valioso repositório de plantas aromáticas e medicinais, ficava protegido num pátio interno, suficientemente grande para receber sol, mas bastante abrigado dos ventos da primavera e com a sua própria fonte. Moitas e alecrim limitavam o canteiro a oeste, camomila a sul e uma fileira de amaranto delimitava o canteiro a norte, com a própria parede do castelo na extremidade leste, um abrigo adicional aos ventos frequentes. Identifiquei corretamente os estiletes verdes do açafrão e as folhas macias das azedas a brotarem da terra escura e adubada. A senhora Fitz mostrou-me a dedaleira, a beldroega e a betónica, além de algumas outras plantas que eu não conhecia. O final da primavera era a altura de plantio. A cesta que a senhora Fitz trazia no braço carregava uma profusão de dentes de alho, a primeira colheita do verão. A roliça senhora entregou-me o cesto, juntamente com uma pazinha para escavar. Tudo indicava que eu já ficara tempo suficiente e inativa no castelo, até Colum encontrar uma função para mim. A senhora Fitz sempre teria trabalho para mais 2 mãos. Tom, querida, plante-os aqui ao longo do lado sul, entre o tomilho e a dedaleira. Mostrou-me como dividir as cabeças em botões individuais, sem desfazer o invólucro duro, e depois como plantá-los. Era bastante simples, bastava enfiar cada dente no chão, a parte romba para baixo, enterrado cerca de 4 centímetros abaixo da superfície. Ergueu-se, limpando as volumosas saias. Guarda algumas cabeças, avisou-me. Divida-as e planta os dentes separados aqui e ali, por todo o canteiro. O alho não deixa que as outras plantas sejam atacadas por bichinhos. Cebolas e milfólios surtem o mesmo efeito. E tire as pontas mortas dos cravos de defunto, mas guarde-as, são úteis. Havia muitos pés de cravos de defuntos espalhados pelo canteiro e rompendo em flores douradas. Nesse momento, o jovem Alec, que ela enviara à procura de Jamie, chegou, quase sem fôlego da corrida. Informou que o paciente se recusara a largar o trabalho. Ele disse, informou arquejante o rapaz, que já não tem dores e que não precisa mais de pensos, mas mandou agradecer o seu interesse. A senhora Fitz encolheu os ombros diante da notícia não muito tranquilizadora. Bem, se não quer vir, tudo bem. Mas se quiser, vá ao corral por volta do meio-dia. Ele pode não parar para ser atendido, mas vai parar para comer, se eu conheço bem os rapazes. O jovem Alec vem buscá-la e leva-a lá. Deixando-me com a tarefa de plantar o resto dos alhos, a senhora Fitz partiu como um galeão, o jovem Alec atrás dela. Trabalhei alegremente durante toda a manhã, plantando alhos, retirando as flores mortas, arrancando as ervas daninhas e levando adiante a batalha sem fim de um jardineiro contra caracóis, lesmas e pragas similares. Aqui, entretanto, a batalha era travada com as mãos vazias, sem nenhuma ajuda de pesticidas. Estava tão absorta no meu trabalho que não notei a chegada do jovem Alec, até ele tossir educadamente para chamar a minha atenção. Não sendo afeito a muitas palavras, esperou apenas o tempo suficiente para eu me levantar e limpar a saia, antes de desaparecer pelo portão do pátio. O corral onde ele me levou ficava um pouco distante da estrebaria, num prado. Três cavalos jovens saltitavam alegremente ali ao lado. A outra, uma égua baia, jovem, reluzente, estava amarrada à cerca, com um cobertor leve sobre o dorso. Jamie aproximava-se cautelosamente pelo lado da égua, que observava a sua aproximação com uma boa dose de desconfiança. Ele colocou o braço livre levemente no seu dorso, falando baixinho, pronto para recuar se a égua se opusesse. Ela revirou os olhos e resfolegou, mas não se mexeu. Avançando lentamente, encostou-se ao cobertor, ainda a sussurrar para a égua, e aos poucos descansou o peso do seu corpo sobre as costas do animal. Ela retrocedeu um pouco e arrastou as patas, mas ele insistiu, erguendo apenas um pouco a voz. Nesse preciso instante, a égua virou a cabeça e viu-nos chegar. Pressentindo alguma ameaça, recuou, relinchando, e virou-se para nos olhar diretamente, esmagando Jamie contra a cerca. Resfolegando e escoiceando, saltou e tentou livrar-se da corda que prendia a cerca. Jamie rolou por baixo da cerca, fora do alcance dos coices. Levantou-se com dificuldade, praguejando em gaélico, e virou-se para ver o que causara aquele contratempo no seu trabalho. Quando viu quem era, a sua expressão furiosa mudou imediatamente para um amável cumprimento de boas-vindas, embora eu tenha percebido que o nosso aparecimento não foi tão oportuno quanto era de desejar. O cesto com o almoço, providencialmente enviado pela senhora Fitz, que realmente conhecia os jovens, contribuiu bastante para recuperar o seu bom humor. Ah, calma-te, maldito animal, disse-lhe a égua, que ainda relinchava e escoiceava. Dispensando o jovem Alec com um sopapo amigável, recuperou o cobertor que caíra da égua e, sacudindo-lhe o pó, estendeu-o amavelmente para que eu me sentasse. Evitei qualquer referência ao recente contratempo com a égua e, em vez disso, servi cerveja e pedaços de pão e de queijo. Ele comeu com uma concentração tão absoluta que me recordou a sua ausência do jantar duas noites antes. Dormi sem parar, disse ele a rir, quando lhe perguntei por onde andara. Fui dormir assim que a deixei no castelo e só acordei ontem de manhã. Trabalhei um pouco ontem, após o conselho. Depois sentei-me num fardo de feno para descansar um pouco antes do jantar. Acordei hoje de manhã ainda lá sentado, com um cavalo a mordiscar-me a orelha. Achei que o descanso lhe fizera bem. As contusões da sova do dia anterior estavam escuras, mas a pele à volta tinha uma boa cor saudável e ele certamente estava com apetite. Vi-o acabar a comida, limpando as migalhas de pão da camisa com a ponta do dedo molhada e metendo-as na boca. Tenho um apetite saudável, disse eu rindo. Aposto que podia comer erva se não tivesse outra coisa. Já comi, respondeu sério. Não sabe mal, mas não alimenta muito. Fiquei perplexa. Depois achei que estivesse a brincar comigo. Quando? Perguntei. No inverno, há 2 anos. Eu vivia precariamente, sabe, na floresta, com um grupo de rapazes, fazendo incursões na fronteira. Não tivemos sorte durante mais de uma semana e não havia mais nenhuma comida. De vez em quando conseguíamos umas papas de aveia na casa de um camponês. Mas eles são tão pobres que raramente podem oferecer alguma coisa. No entanto, arranjam sempre alguma coisa para dar a um estranho. Mas 20 estranhos são demais, mesmo para a hospitalidade das terras altas. Sorriu repentinamente. Já ouviu falar? Bem, não deve ter ouvido. Ia perguntar se você já ouviu a oração de graças que dizem nas quintas pequenas. Não, como é? Ele sacudiu a cabeça para afastar os cabelos dos olhos e recitou: Corre, corre à volta da mesa, come tanto quanto puderes, come muito, não sorripies, corre, corre, amém. Não sorripies? Perguntei, achando graça. Ele bateu na bolsa presa ao cinto. Mete a comida na barriga, não na bolsa, explicou. Pegou numa longa folha de erva e puxou-a delicadamente da sua base. Enrolou-a devagar entre as palmas da mão, fazendo as minúsculas sementes voarem da haste. Era fim de inverno e o tempo estava ameno, o que foi sorte, ou não teríamos sobrevivido. Conseguíamos apanhar alguns coelhos com armadilhas. Às vezes comíamo-los crus, se não pudéssemos arriscar-nos a fazer lume, e de vez em quando um veado. Mas não encontrávamos caça há vários dias. Dentes brancos e direitos mastigaram a folha de erva. Eu própria arranquei um talo e mordisquei a ponta. Era adocicada e ligeiramente ácida, mas só havia mais ou menos uns 2 centímetros de talo, suficientemente macio para comer. Não dava para sustentar ninguém. Deitando fora o talo parcialmente comido, Jamie arrancou outro e continuou a sua história. Nevara um pouco alguns dias antes. Havia uma crosta sob as árvores e lama no resto. Eu procurava cogumelos, sabe, aqueles enormes cor de laranja que crescem às vezes na base das árvores. Enfiei o pé numa crosta de neve e por baixo havia um bom bocado de terra com erva, crescendo num espaço aberto entre as árvores. Acho que batia ali às vezes um pouco de sol. Geralmente os veados encontram esses bocados de erva, tiram a neve com as patas e comem até as raízes. Não tinham encontrado aquele e achei que se eles conseguiam atravessar o inverno daquela maneira, por que não eu? Estava tão faminto que poderia ter cozido e comido as minhas botas se não precisasse delas para andar. Assim, comi a erva até às raízes, como os veados fazem. Há quanto tempo não comia? Perguntei, fascinada e horrorizada. 3 dias sem nada. Uma semana sem nada mais do que um punhado de aveia com um pouco de leite. Sim, disse, olhando pensativamente a folha na sua mão. A erva de inverno é dura e azeda, não é como esta. Mas não me importei. Sorriu-me repentinamente. Também não dei muita importância ao facto de um cervo ter 4 estômagos. Enquanto eu só tinha um. Tive cólicas terríveis e gases durante dias. Um dos homens mais velhos disse-me mais tarde que para comer erva é preciso cozê-la primeiro. Mas eu não sabia isso na altura. Não teria feito diferença, estava demasiado faminto para esperar. Levantou-se e deu-me a mão para me ajudar. É melhor voltar ao trabalho. Obrigado pela comida, rapariga. Entregou-me o cesto e dirigiu-se para o curral, o sol a brilhar nos seus cabelos como num tesouro de moedas de ouro e cobre. Voltei lentamente para o castelo pensando nos homens que viviam na lama fria e comiam erva. Não me ocorreu, até chegar ao pátio, que me esquecera completamente do seu ombro.